mas cada um tem um propósito de viver no natural daquilo que se é. Cada um tem o direito de acreditar na sua crença e fazer na sua crença aquilo que dá a liberdade da sua fé. Então, julgamento, só quem tem que dar e precisa dar é Deus. O ser humano acha que pode julgar, mas ele está perdido no seu julgamento, porque ele também é errante, ele é falso, ele é mentiroso com si próprio. Quem condena o outro nunca está em paz com Deus, porque Deus, quando ele há de condenar e julgar, ele julga e condena todos de uma vez só. Viu, meu filho? Agora dizer assim, estamos tendo uma festa de caboclo e o Oxóssi pegou. Não, são cultos separados. Aí, isso é bom. São cultos separados. Uhum. Vamos fazer o culto aos Enguice, aos Voduns e aos Orixá. Quem está dizendo é Antônio Ferraz do Juazeiro, José Pilinta. Sou de muitas eras, de muito tempo, nascente de muitas águas para estar aqui na terra falando isso. Sabe Antônio Ferraz do Juazeiro? Sabe, todos os mestres. Eu sou mestre da Julinha. E não nego meu natural, eu sou mestre da Julinha. E não nego meu natural, é com as ervas na minha mão que eu quebro tudo mal. É com as ervas na minha mão que eu quebro tudo mal. Aê, Jurema, aê, meu Jurema, vou rezar num pé de Jurema, pro mal não poder entrar. Aê, Jurema, aê, meu Jurema, vou rezar num pé da Jurema, pro mal não poder entrar. Então estamos novamente com o senhor Antônio Ferraz do Juazeiro, o senhor José Pilintra, graças a Deus. Tem uma honra aqui, seu Zé, de colher mais um pouco do seu conhecimento. Como é que o senhor vai embora depois que o senhor trabalha com a gente? Fica ali uma ideia de um trabalho realizado? Meu filho, fico com uma certeza muito grande que tudo aquilo que Deus deu direito a ser feito na terra foi cumprido em cima daquilo que ele acreditou que eu tinha capacidade de carregar. Então, quando eu venho na terra, que eu faço um trabalho, que eu deixo um trabalho, quando eu vou-me embora ao meu caminho de luz divino sagrado, ao encontro do caminho de Deus, Pai Todo-Poderoso, do Filho dele, eu vou satisfeito e feliz. Não deixando entender que não sou a verdade do mundo, mas faço a verdade daquele que criou o mundo. Então, para mim, é satisfatório, é uma satisfação, é uma felicidade poder dizer, deixei alguma coisa para os filhos de Deus abrir os olhos e viver melhor. Saravá, seu Zé Pilintra. Graças a Deus. Nossa. Então, seu Zé, quando alguém diz assim, olha, como é que você vai, como é que o seu Exu vai tratar de alguém que aquela pessoa ali sofreu uma demanda, e naquela demanda que ela sofreu, um trabalho com feitiço que foi feito para ela, foi colocado sangue, e se você não tem mão de corte, como é que o seu Exu vai quebrar aquilo? Meu filho, existe uma coisa que é o sangue mais vivo e mais poderoso, do natural, da essência, da espiritualidade verdadeira, sem degredir e sem agredir, que são as folhas, viu? Que são o sumo das folhas. Um preparo de umas ervas muito bem preparado, um banho muito bem preparado, um descarrego muito bom feito, com as folhas do velho Obaluaê, quebra qualquer feitiço, qualquer maldade. Não se deve pagar sangue com sangue. Se uma pessoa recebeu uma demanda com sangue, vamos levantar essa pessoa com a luz, com a verdadeira caridade, com os elementos puros, que é da natureza que vai se colher, que é dos braços e das mãos de Ossã que vai se colher, que são as folhas, meu filho. Um bom sacudimento, um bom banho, um bom descanso, vai renovar e vai deixar a pessoa boazinha. Eu? Mas seu Zé, se foi dado sangue, tem que dar sangue. Não, meu filho. Nem toda verdade é essa verdade. Nem toda ajuda é essa ajuda. Eu? Não se mostra a força do boi pelo tamanho que ele tem. Não se mostra que um galo é cantador porque ele canta todos os dias, porque ele também precisa descansar. Então, o que eu quero dizer com isso? Você não se vence uma demanda só matando um animal. Você se vence uma demanda com uma oração. Porque os antepassados, para tirar uma olhada, para tirar uma perturbação, uma demanda, pegava um raminho de folha, uma cuia com água, uma vela acesa, começava a rezar e livrava a pessoa de todo mundo. Então basta isso. Eu, olha, falei do galo cantar, o bicho cantar. Não foi, minha filha? Foi, realmente. Oxe, salve a força dele. Que interessante ouvir o senhor também, como mestre julianeiro, falar tão profundamente do poder das ervas. Mas todo julianeiro mexe com as ervas, meu filho. As ervas é uma das coisas mais sagradas dentro da juliana. Então? É aquela que levanta mesmo. É aquela que dá força para sacudir, para limpar todo o astral negativo que está em cima de uma pessoa. Eu sou mestre da Jurema, a Jurema me criou. Eu sou mestre da Jurema, a Jurema me criou. Salve o mestre Calunguinho, que na Jurema me batizou. Aê Jurema, aê meu Jurema, é no pé da Jurema que eu vou rezar. Aê Jurema, aê meu Jurema, é no pé da Jurema é que eu vou rezar. Apanhei folha pra rezar. A Jurema, Jurema, me deu folha pra rezar. A Jurema, Jurema, me deu folha pra rezar. Salve o mestre da Jurema. Salve a cidade da Jurema. Salve todo o povo da cidade da Jurema. Salve Antônio Ferrado Juazeiro. Salve todos os mestres. Eu sou mestre da Jurema. E não nego meu natural, eu sou mestre da Jurema. E não nego meu natural, é com as ervas na minha mão que eu quebro tudo mal. É com as ervas na minha mão que eu quebro tudo mal. Aê Jurema, aê meu Jurema, vou rezar num pé de Jurema, pro mal não poder entrar. Aê Jurema, aê meu Jurema, vou rezar num pé da Jurema, pro mal não poder entrar. Isso é uma reza de Jurema. Eu, as ervas são coisas preciosas da Jurema, da encantaria, dos mestres, todos os mestres. Preciosa. Preciosa. Não se colhe erva para nada, meu filho. Não se colhe erva a qualquer lua, a qualquer momento. Se colhe erva respeitando a permissão para se poder ter aquela erva sobre a mão. Eu, me dá licença minha luz, me dá licença meu guia, me dá licença minha luz, me dá licença meu guia, para colher a erva sagrada sobre a luz desse dia, para colher as ervas sagradas sobre a luz desse dia. Vou rezar, vou fazer minha oração, vou rezar, vou fazer minha oração. Quem tem um gosto que está passando mal, a santa erva vai dar libertação. Isso é canto e oração da Jurema. Viu? A Jurema é uma ciência sagrada. É uma ciência sagradíssima. A cidade da Jurema são os copos das águas que vão embora. E ali se é rezado aos reis, às rainhas, ao povo de Godó. E ali se pede bênção. Meu benção aos meus mestres, da Jurema que me encantou. Minha benção aos meus mestres, da Jurema que me encantou. Peço a benção à cidade da Jurema, peço a benção ao Jurema. Peço a benção à cidade da Jurema, peço a benção ao Jurema. Eu rezo e canto com alegria, pra nada poder faltar. Peço a benção a Sebastião, pra todos poder caminhar. Salve os mestres da Jurema. Salve os mestres da Jurema. Mestre São Sebastião. São José. Antônio Ferraz, graças a Deus. Quando o senhor se manifesta na Jurema, naturalmente o senhor não se veste assim. Que veste que o senhor usa? Meu filho, eu na Jurema me visto desse jeito. A única coisa que eu gosto de fazer é ter ali as coisas que eu preciso para trabalhar. Gosto de estar soltando a fumaça. Gosto de ter a minha maraca para me poder trabalhar. Gosto de ter ali as minhas bebidas, meus copos com água. Mas eu estou trajadinho do mesmo jeito. Para quem pode trabalhar, vamos trabalhar. Meu filho, não se vê os valores das vestes, se vê o amor que se prega. Entendeu, meu filho? Certo. E é assim que é feito. Então a gente volta a proposta de que, pelo que o senhor está falando, vai chegar um tempo que o sacrifício, a emulação, deixa de ter razão outro que no próprio ritual do candomblé. Meu filho, já chegou, muitas casas estão vendo que estão, se é necessário se ofertar outras coisas que o sacrifício, meu filho. É necessário em algumas coisas fazer o sacrifício. Se é necessário, mas hoje está se perdendo muito as coisas dessa importância, porque o próprio orixá está mudando o universo do pensar daqueles que são dirigentes espirituais da casa. Viu, meu filho? E isso vai se respeitando cada vez mais a vida. Uhum. E isso vai se mostrando que com o tempo as coisas vão se mudando. Às vezes você precisa do sangue vermelho, é muito fácil. Vamos falar dentro da jurema. Uhum. Vamos falar do sangue vermelho. Vamos. Eu pego o vinho vermelho, pego a erva do orixá, que cada orixá tem sua erva, macera aquela erva do orixá em cima do vinho, fiz o sangue. Sangue puro, verdadeiro, natural. Nossa. E coloca em cima do que eu preciso. Entendeu, minha filha? É isso. E isso é uma ciência milenar. Poxa. Se resolveu as coisas antes, também resolve agora. Resolve, meu filho. Com muito bom agrado. Muito bom agrado. Não adianta você derrubar um bicho, meu filho, cortar com o coração amarrado. O bicho também tem espírito. Todo sacrifício que é feito com respeito. Então não vamos fazer também o se derrotar da palavra sacrificar um bicho, porque tudo tem um fundamento quando é feito com respeito. Mas se pode usar a folha e o vinho para fazer com outras coisas que vão dentro. Claro. Então é uma das outras razões. O que eu quero perguntar agora é assim, seu Zé. Tem como um pai de santo tocar sua umbanda e os filhos estarem fortalecidos sem que, mais cedo ou mais tarde, qualquer um dos meus filhos ou dos filhos do dirigente espiritual de umbanda precise se iniciar no candomblé? Meu filho, umbanda é umbanda, eu já fiz falar. Isso, mas dá para continuar? Leva, quem nasceu pro culto ao orixá da nação não vai ficar na umbanda, porque nunca foi filho da umbanda, vai seguir o seu caminho. Vai. E daí ele vai deixar aquele pai, vai para outro pai e pronto. Mas um dia ele sendo filho da umbanda, ele vai continuar a saber que ele tem um caboclo preto velho, um baiano. E aí, como é que fica? Ele vai ter que cuidar, meu filho. O que se ganha de Deus, só Deus tem permissão de tirar. O homem tem a ilusão de dizer que tira, que acaba. Mas só o que se ganha de Deus, só Deus tira. Claro. Então, se é aquela pessoa que tem esse chamado para o candomblé e para a umbanda, ele pode ser filho de dois pais? Oxe, dois pais não. Ele vai ser pai de um sabendo que ele tem suas origens, vai ter que tocar suas origens. Ele vai ter que saber que ele vai ser formado no candomblé, que nem meu filho foi. Isso. Mas antes de meu filho ir para o candomblé, ele nasceu dentro da umbanda. Ah. Então, ele tem os deveres dele com a umbanda. Então, ele foi fazer a obrigação, mas quando ele foi tomar a obrigação, ele fez falar, não, estou tomando a obrigação, porque foi pedido, vou fazer o meu culto ao orixá, mas entendendo também que tem o meu lado da umbanda e não vou apagar e vou continuar trabalhando. Isso é um respeito, é um valor. Sim. Se une as duas forças não se separam. Quem separa as duas forças é o homem. Olha. Entendeu, meu filho? Claro, claro. As duas forças estão juntas. Sim. Quem separa é o homem, achando que tem o poder. Olha, você não pode praticar isso, você não pode praticar aquilo. Mas se os dois lados estão agregados no seu universo, quem tem o direito de tirar? É. Só Deus. Sim. Entendeu, meu filho? Só Deus. Sim, senhor. Então, o que é seu está dentro de você. O que é seu já vem formado com você de vida passada. O que é seu você já vem trazendo para essa terra para cultuar. Ah. Então, você pode estar dentro da umbanda, fazer seu santo e continuar dentro da umbanda. Eu? Claro. Agora só uma questão para ficar bem claro. Se eu sou da Umbanda, tenho um pai de santos, eu posso também ter outra religião como a católica e ter um padre ali me guiando. Meu filho, se você tem fé no que Deus é, você pode estar em sete religiões. Certo. Agora, no que diz respeito à Umbanda e o candomblé, eu posso ter um pai de Umbanda e um tata de Inquice? Meu filho, se você saiu de uma mão e foi para outra, você só vai ter um pai. Isso. Mas vai continuar cultuando as origens que o seu pai da Umbanda deu a você. Claro. Você pôs outra mão na sua cabeça, você só vai ter um pai. Ah, entendi. Você pôs a mão, outra mão na sua cabeça, você vai ter só uma mãe. Você soltou aquela mão que estava na sua cabeça da mãe, da madrinha da Umbanda, do padrinho da Umbanda, isso, você vai ter seu pai. E tudo que você aprendeu na Umbanda, você vai tocar também junto com a sua nação. Ah, entendi. Mas se a casa for só a nação e não tocar a Umbanda? Mas se você tiver a formação para ser um pai, você vai ter que continuar as suas origens. Claro. Porque o seu caboclo vai cobrar. Entendi, não, tá certo. Mas agora vamos falar um pouco de quem só tem a formação para ser filho. Aí se sai de uma casa e vai naquela que só toca candomblé. Ele vai ficar oculto lá dentro da casa do candomblé. Entendi. Então ele vai deixar a Umbanda de lado. Vai. Claro, agora que eu entendi. Porque o senhor estava explicando mesmo do pai. Isso. Tem essa função. Isso. Claro. Daí ele consegue tocar a Umbanda num dia e o candomblé no outro. Não precisa misturar os dois. Exatamente. Agora quem nasceu para filho vai ser filho do candomblé. Quem nasceu para ser filho da Umbanda vai ser filho da Umbanda, sem misturar os dois. Sem misturar. E quem diz assim, mas seu Zé Pilintra, eu já me iniciei no candomblé, eu descobri que agora a minha missão é só Umbanda. Meu filho, mas foi o que eu acabei de dizer para você. Você segue aquilo que o seu coração impulsa. Ah. Agora a verdade daquilo que você vai ser, não é aquilo que você acreditou que era para você, meu. Você pode entrar dentro de uma nação e dizer assim, não era aquilo, meu lugar era na Umbanda. E aí, então aqui você sabe que todo o seu pró-espírito viveu para a Umbanda. Ah. E aí você vai voltar para suas raízes. Volta para a Umbanda? Volta para suas raízes verdadeiras, meu filho. Carregando tudo aquilo que você deu para o astral da nação. Não tem problema nenhum. Entendi. Então, a pessoa não deve ter receio de falar assim, agora eu vou parar de cuidar do meu orixá, ele vai ficar zangado comigo. Meu filho, nunca se para de cultuar o orixá. Ah. É como eu fiz falador para você, orixá é natureza, orixá é cachoeira, orixá é pedreiro, orixá é mata, orixá é estrada, orixá é mar. Então, mesmo sendo a Umbanda, que a Umbanda é o maior culto sagrado, o candomblé é o maior culto sagrado, que vive os dois lados do orixá e o orixá é um só. Então, essa separação quem faz são o quê? As pessoas. Então, se acredita na Umbanda no orixá, se acredita no candomblé no orixá, ele está na natureza. E a natureza é um só para os dois. Entendeu, meu filho? Pensando desse jeito, seu Zé, existe até uma amizade muito sadia nessa visão que o senhor passa. A espiritualidade é isso, meu filho. Você ou existe, como eu disse há pouco tempo atrás para você, existe uma mata que é só do candomblé e não é da Umbanda. Tipo o arco-íris, por exemplo. Poxa, então o arco-íris é elemento de quem? De Oxumaré. Então dentro da Umbanda sabe que o arco-íris pertence ao Oxumaré. Dentro da nação sabe que o arco-íris pertence ao Oxumaré. Agora, peraí, seu Zé. Mas só nós temos o conhecimento que o arco-íris pertence ao Oxumaré. Mas todos os olhos não enxergam e não vê o arco-íris cruzando a terra e o céu. Sim. Então ele pertence a todos, não? Agora, no conhecimento, sabe-se que dentro da Umbanda pertence ao Oxumaré, dentro do candomblé pertence ao Oxumaré, porque a Umbanda também tem seus orixás, que são os mesmos, que atuam no mesmo campo da natureza. Então, tem as, quem faz separação são as matérias, não os espíritos. Viu? Emanjá é Emanjá, mãe do mar, para o candomblédista, para o umbandista. Oxum é a deusa da água doce para o candomblédista e para o umbandista. Viu? Xangô é pai das pedreiras e do fogo para o candomblédista e para o umbandista. Ogum é o senhor do aço, do ferro e das estradas para o candomblédista e para o umbandista, meu filho. Entendeu? Cada um na sua razão. Cada um no seu lugar e no seu culto. Precisa se respeitar, cada um respeitar a casa do outro. Que é o que nós espíritos mais queremos. É o valor da igualdade, do respeito. Um respeita a casa do outro, que não tem isso. Né? Certo. Às vezes se fala o orixá é meu, o orixá não é seu. Ele não está preso nem amarrado em você. Não. Se o orixá fosse seu, o outro não poderia receber na cabeça. Entendeu, meu filho? Nossa. Então teria um só algum na sua cabeça e os outros não seriam filhos de algum. É. Então o orixá não está preso a ninguém, o orixá não está preso a religião nenhuma. O orixá está no culto, quer ser reverenciado, a chamar ele, seja Umbanda, seja candomblé. Claro. E Oxóssi pode Oxum, ser... Mas eu estou falando demais de orixá, né? Minha Nossa Senhora. O orixá pode se ver no caboclo, o Oxóssi, igual o senhor falou, pode ver no caboclo, senti a necessidade de virar um Oxóssi dentro do seu culto de Umbanda. Poxa. Claro. Porque é respeitante. Agora, Sousé, vamos falar então um pouco mais da espiritualidade e a atitude do médium em respeito ao sagrado. Se eu estou na minha empresa, a minha secretária precisa de uma visão de negócio e eu não tenho, eu não posso ali chamar Exu e falar para ela conversar com o Exu para dar a direção da minha empresa? Poxa, se Exu é caminho de tudo, meu filho, lógico que pode. Pode? Lógico que pode. Mas você deve chamar o Exu só dentro da gira? Meu filho, se você tem um preparo, e se você foi preparado e você sabe o que você está fazendo, não está agredindo, não está prejudicando a ninguém nem a si próprio, porque você vai impedir um elemento que você carrega, que é natural seu, se manifestar para lhe dar ajuda. Antes de você pensar em que esse elemento é a ajuda do outro, você tem que pensar que primeiro ele precisa fortalecer você para você dar de comer ao outro. Isso é o fundamento da vida e da espiritualidade. Nossa. Entendeu, meu filho? Sim. Por quê? Quando Jesus Cristo precisava dar aos seus discípulos as palavras, ele primeiro em silêncio conversava com o Pai. Então o que eu quero dizer com isso para meu filho? Se você é preparado e tem o conhecimento do que você está fazendo e sabe o mestre que você carrega, por que que você vai impedir dele vir na terra abrir os olhos de quem precisa para ajudar você a caminhar? É um erro seu. É um erro. É um erro. Tem que deixar. Você foi preparado para isso mesmo, para deixar. Incorporação somente dentro da casa religiosa é para aqueles que estão se preparando. Aqueles que estão preparados já estão firmes para entender que se numa necessidade pode trazer a sua entidade, que sua entidade vai dar conta e ajuda em cima do que está se pedindo. E o medo que se coloca de dizer assim, para que serve assentamento se não é para atrair aqueles miasmas, forma pensamento que a fumaça do charuto prende e leva naquele assentamento e transforma e vai para o outro lado. Daí se incorpora em outro lugar, você só pega a carga. Como é que é isso? Meu filho, se aonde você vive é o lugar que você precisa para semear o seu caminho de prosperidade, como que é um lugar de carga? Se Deus, o universo espiritual, as entidades fez você ter aquilo, como aquilo sendo manifestado ali, a sua entidade, pode ser negativo. Está errado. Fumaça de charuto, fumaça de cigarro, não está preso a nada, está livre. Tanto é que nós puxa aqui, a fumaça sobe correndo e vai indo através do vento para onde precisa. Então, para disso. Claro. Entendeu, meu filho? Qual que é a função do assentamento na casa, então, se fosse assim? Se na empresa não precisa. Você não está vendo ali? Como? Oxe, lógico que precisa. Precisa. Se o Exu é o movimento do caminho aberto, você lá pôs a sua empresa lá, como você está falando, o seu trabalho, você tem que pôr uma energia ali para Exu, para Exu fazer a movimentação da entrada do pataco, das coisas boas. Então você pôr um elemento ali, fazendo corretamente, aquele elemento vai ser que nem um imã, vai trazer coisas boas. Agora, vou fazer falador para você. Sim. Se você estivesse aqui e eu não tivesse incorporado, não tivesse ninguém aqui, você estivesse falando comigo e só escutasse a minha voz, como é que você ia saber que eu, como eu sou, meu filho? É, menina. Não é? É. Então como é que você pode saber que aquele assentamento é do orixá da casa sem ele estar ali? Sim. Então o assentamento é nada mais é do que a identificação do dono daquele lugar. Identificação. É para você reconhecer que ali existe uma força e essa força é viva. Entendeu, meu filho? Se você pôr um pano na sua feição, você vai enxergar sua feição? Não. Se você pôr um pano na sua feição, o outro vai enxergar quem você é? Não. Os assentamentos são para isso. É para isso. Para saber que ali existe, ali foi batizado, ali foi dado um nome e aquilo ali responde pelo nome que foi dado. Quando você nasce, não é batizado? Sim, senhor. Não é jogado nas águas? Quando você nasce, não é dado os papéis para fazer você ser existente no mundo? É, sim, senhor. O assentamento é a mesma coisa, meu filho. Para dar como aquilo lá que foi encantado, foi louvado, foi rezado, tem a vida, para todas as vezes que você for até lá, você se identificar com aquela energia e estar em paz. Certo. Então, existe diferença, então, entre assentamento e firmeza? Firmeza é isso aqui. Isso aqui é um ponto de firmeza, meu filho. Isso aqui é um ponto de firmeza. Isso aqui, meu filho, isso aqui é um assentamento, né? Isso aqui é um assentamento. Isso aqui é um assentamento. Aquilo lá é um assentamento. Aquilo ali é um assentamento. Isso aqui é uma firmeza. Ah. Uma firmeza de trabalho que todas as entidades têm. Você entendeu, meu filho? Fala. Ou seja, se ele chega na minha empresa, ele vai fazer a firmeza dele, pô. Vai fazer a firmeza, meu filho. E se preciso for, vai pedir alguma coisa de algum campo para deixar ali um assentamento. A existência da força para quando meu filho precisar ir lá pegar sua velinha ou pegar outra coisa e pôr ali e aquela energia fluir e ajudar você na sua necessidade. Porque diz assim que o assentamento, o senhor explicou o que é, e qual que é a função da firmeza? Oxe, é centralizar a energia para que as coisas estejam seguras naquele campo de trabalho. Nossa. Entendeu? Era isso que eu estava procurando como elemento, seu Zé, que eu imagino que faltaria na empresa, mas a entidade vai aparecer, ela vai riscar. Oxe. E é uma forma, né? E eu acabei de dizer para você. Isso. Foi como eu disse para você, entrega as coisas do Tiriri, que o Tiriri vai dar a você o que? A firmeza para as coisas acontecerem. Nossa. Você entendeu, meu filho? Sim. Porque se não precisasse da firmeza, a firmeza é isso aqui. É. Se não precisasse da firmeza, não existiria pima para se riscar um ponto. Fala. Entendeu, meu filho? Sim. Aí se fala, o médico para desenvolver precisa se ter firmeza. É. Ele vai ter firmeza riscando um ponto? Não, ele vai criar força na cabeça. Na cabeça. Ele vai se desligar das coisas materiais e vai se agregar às suas coisas espirituais. É a firmeza do médium. Entendeu, meu filho? Sim. Tirou as dúvidas. Nossa. Então, tá e bom. Quando a gente vê, seu Zé, aquela firmeza feita de ferro com o desenho do ponto do Exu? Ponto riscado. Ali é um assentamento. Ah, não é firmeza aquilo ali? Não é firmeza. Firmeza é ponto riscado e dela acerta. Só isso? Ali é assentamento. E o assentamento é aquela função do senhor que tu falou antes. Poxa. Identificar quem que tá ali. Exatamente, você precisa pôr a sua mãozinha ali e receber energia boa. Mas o nome é próprio, a palavra assentamento já explica, né? Poxa, estou assentado para transportar coisas boas. Entendeu, meu filho? Nossa, é como se abrisse um portal ali, então. Poxa, é a chave de tudo, meu filho. Todas as, os momentos, todas as horas, você não vai poder estar com o seu eixo. Então ele não vai poder estar em terra. Então ele vai deixar alguma coisa que simbolize ele. Você vai lá na ferramenta dele, no assentamento dele, está ali vivo a simbolização do que ele é. Você põe a mão ali, aquilo te protege, aquilo te fortalece. Você faz os seus pedidos a soltar pela boca, aquilo se agrega e vai até o campo de trabalho dele e ele emanta uma energia boa para você. É isso. Nossa. É como se fosse então assim, uma porta e a oração da gente que era a chave. Poxa, exatamente. Nossa. Exatamente é isso, meu filho. É isso aí, então. Eu espero que esteja bem esclarecidinho para você as palavras de Antônio Ferrari do Juazeiro, seu Zé Pedro de Sueira. Claro, claro. Então, eu gosto muito de falar meu nome, viu, meu filho? É, então. Para que saibam que tudo que eu estou falando, estou bem centrado e seguro naquilo que é a espiritualidade. Que sou um mestre, e sendo um mestre eu posso dizer. Seu Zé, o senhor vem na radiação de Ogum? Poxa, eu não venho na radiação de Ogum, não, meu filho. Como é que fala? Eu venho na minha radiação, na minha verdade mesmo. Eu venho devoto na fé de Ogum. Eu acredito naquilo que Ogum é para me proteger. Se eu falar que eu venho na fé de Ogum, eu tenho que vir na minha força, na minha fé, para que algum possa interceder pelas coisas que peço a ele para fazer aqui preciso. Eu tenho que ser primeiro eu. Oxe, se eu não for primeiro, seu Zé, mas o senhor vem e fala no nome de Ogum. Eu vou falar no nome de Ogum, porque os pedidos que eu peço, as orações que eu faço, é para que ele me ajude a abrir os caminhos daqueles que precisam ser abertos os caminhos. Agora, eu venho na fé dele. Oxe, eu venho na fé de Deus, meu filho. E a parte de Deus eu venho na minha, fazendo a minha oração para que o mundo me proteja. Só isso. Nossa, mas o senhor abriu um outro horizonte de compreensão a respeito disso. Poxa, é a mesma coisa de dizer para você. Você disse para mim, seu Zé, eu tenho fé em Deus, eu vivo pela fé que eu tenho em Deus. Agora, se você vive pela fé que você tem em Deus e sentar numa potinha, que é um negócio que nem esse que você está sentado, Você ficar esperando as coisas virem sem ter fé em você, como é que você vai alcançar nada? Nossa. Entendeu, meu filho? Sim. Deu para servir bem explicadinho. Então, quando o Exu, eu falo assim, qual que é o seu orixá? Não é bem assim o meu orixá. Poxa, Exu, você perguntar para Exu, Exu, qual é o seu orixá? Exu, qual é o seu campo de atuação vibratória onde vive o orixá correspondente? É outra coisa. Nossa. Qual é o seu orixá? Exu não tem orixá sentado na cabeça? Não é então. Exu é dono do destino dele? Sim. Claro. Outro abrimento. Abriu outro horizonte. Porque assim, diz assim, eu sou um Exu que trabalho para algum, vamos dizer assim, mas o médium é de Oxalá. Olha o que você está fazendo, falador, trabalha. É. Mas não é daquele orixá, ele trabalha para aquele orixá, mas ele não é daquele orixá. Sim. Ele trabalha. É, no campo astral. Trabalhar é uma coisa, ser é outra. Certo. Daí depois que ele incorpora, ele diz assim, como o meu aparelho é de Oxóssi, eu estou aqui na ordenância de Oxóssi. É correto assim? Oxe, meu filho, ele presta trabalho para Oxóssi. Mas ele tem o campo atuante da energia que ele acredita movimentar tudo aquilo que ele é. Uhum. Ele pode, o médium pode ser de Oxóssi, mas se ele precisa arriar um trabalho na pedra, ele vai acreditar que naquele momento ele está trabalhando para a lei de Xangô. Certo. Então o que, que é isso? É o momento que faz o Exu ser prestador de trabalho, aquele que ele precisa trabalhar para ajudar a liberdade de direito de ajuda a quem precisa. Agora o senhor falou um pouco sobre arriar trabalho. Só para terminar aquela nossa conversa da entrega, outro ponto que leva em consideração, defendendo a ideia de que não se deve entregar nada, nem a natureza, nem a encruzilhada, é que isso agride o religioso dos meus irmãos de outro discernimento espiritual. Como é que o senhor compreende essa colocação? Poxa, meu filho, eu falei tanto para você disso um pouco tempo atrás. Agora eu vou te fazer um falador correto e certo. Quer dizer que quem vai ali na mata entregar seu trabalho está agredindo. Ou outra religião. Tá? É mesmo, meu filho. E quem vive no mundo em várias religiões não está agredindo o mundo? Hein, meu filho? Nossa. Não está agredindo a natureza todos os dias? Sim. Tá ou não tá? Sim, senhor. Agora você só pode dizer que alguma coisa está agredindo, se está prejudicando. Aquilo que é feito na fé e no bem-estar, meu filho, não derruba, não agride, não suja. Porque aquilo que é colocado na natureza, a natureza se encarrega de limpar. Agora, aquilo que estão fazendo em cima da natureza, nem a natureza está conseguindo limpar, que é tudo isso que você está vendo, que está criando tragédias e tragédias e tragédias. Viu, meu filho? Certo. Então, é a divisão de religiões. Sim. É a divisão de dizer, aquela é podre e a minha é limpa. É, preconceito. É isso que eu estou dizendo. Sim. Aquela é podre e a minha é limpa. Agora, para você saber o fundamento, como eu disse lá atrás, para saber o fundamento, você precisa parar primeiro e tentar buscar o entendimento para depois você julgar. Uhum. Se você fosse melhor que o outro, você não abriria a boca para comer tudo que o outro também tem direito de comer. Se você fosse melhor que o outro, as palavras que saem da sua boca seriam totalmente diferentes das que saem da boca do outro. Uhum. Se você fosse melhor do que o outro, as suas vestes seriam de ouro e de prata pura, não seria de pano. Você entendeu o que eu quis dizer? Sim, sim. É fácil julgar, mas cada um tem um propósito de viver no natural daquilo que se é. Cada um tem o direito de acreditar na sua crença e fazer na sua crença aquilo que dá a liberdade da sua fé. Então, julgamento, só quem tem que dar e precisa dar é Deus. O ser humano acha que pode julgar, mas ele está perdido no seu julgamento, porque ele também é errante, ele é falso, ele é mentiroso com si próprio. Quem condena o outro nunca está em paz com Deus, porque Deus, quando ele há de condenar e julgar, ele julga e condena todos de uma vez só. Viu, meu filho? Então, o que se foi feito no tempo passado, na tua escritura, quando Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, diz que se precisaria se sacrificar um filho para compartilhar a fé e depois servir o que não é nada daquilo, meu filho. Cada um faz a sua comida como pode comer. Cada um se faz suas oferendas como acredita a Deus receber. Não é assim, né? Ô, seu Zé, como que a pessoa sabe, então, se na religião que ela esteja, não importa qual seja, se ela está seguindo ali o caminho que é dela? É a paz, meu filho, que carrega dentro da alma. É a paz que se carrega dentro da alma. Parece que essa paz é uma coisa como o senhor até ficou em silêncio. Tão sublime, tão simples, e a gente não consegue ver isso. Às vezes não se vê pela ignorância. Às vezes não se enxerga que não importa a religião, porque você pode passar por várias religiões. Se Deus não estiver no seu coração, você nunca vai estar bem em religião nenhuma. Entendeu, meu filho? Nossa. Claro. E para você saber que você está no lugar certo, é você respirar e ter uma paz dentro do seu coração e falar, como eu vivo em paz comigo mesmo, sem agredir e degredir ninguém. Deus está com você. Quantos estão nessa, quantos estão naquela, quantos estão na outra, perdido, amargurado, perturbado, justamente porque só sabe fazer julgamento dos outros. Mas, não sabe receber Deus verdadeiro dentro do coração. Qual que então, seu Zé, o significado da vida? O significado da vida, meu filho, é viver. Porque já se diz, qual é, seu Zé, o significado da vida? É o direito de viver sendo aquilo que você é e não sendo obrigado a viver aquilo que os outros queiram que você seja. É você ser você. É você acreditar que Deus está com você, os elementos espirituais estão com você e você vive aquilo que te faz bem na alma, no coração e na vida. É você semear, meu filho, o campo do direito da sua liberdade e crescimento em cima daquilo que foi, você foi designado a resgatar nesse mundo grande. É a própria vida. Como superar, seu Zé? Às vezes a pessoa fica muito triste, porque no fundo ela sabe que ela é Ogum, que é Kangoni, mas queria ser incorporação e aí se mete lá e... Meu filho, cada um nasceu para ser cada um. Então, se você nasceu para ser aquilo, você não tem que questionar, você tem que aceitar, e aceitando você vai viver muito bem. Você tem que fazer com felicidade e amor. Porque desde o momento que você sabe que foi dado aquilo para você, e você queria ter o direito de ser igual àquele outro, você está renegando tudo aquilo que Deus confiou que você podia carregar. E fazer melhor, e fazer com a luz mais bela que existe, que é a luz do amor, da verdade. O problema da irradiação e a diferença disso com mediunidade consciente. Meu filho, radiação já é mediunidade, mediunidade inconsciente. Meu filho, incorporação inconsciente. Radiação é aquilo que se manifesta no movimento que o médium está se preparando. Chegou um médium que nunca praticou, nunca fez parte de casa nenhuma, entra dentro de um terreiro. Ele vai começar o seu desenvolvimento espiritual. Qual é o primeiro processo? A radiação. Depois a incorporação. Depois das obrigações, a incorporação inconsciente. Se for merecedor. Se não, vai passar a vida toda incorporando, tendo a consciência de ouvir e ver, mas acreditar pelos valores da espiritualidade que se tem. Certo. Perfeito. Assim. E qual então, seu Zé, como que a gente deve ser verdadeiro para com os consulentes, para com os irmãos de fé, se eu estou consciente e não incorporado? Meu filho, você, a consciência não é aí deixar de ter a incorporação. É. A consciência é você entender que se trabalha os dois juntos. Carnal e espiritual, certo, filho. A consciência é você entender que você tem a permissão de enxergar, de ouvir e captar dentro da sua corrente cerebral, para você entender que os conselhos que aquela entidade está dando para quem está precisando na sua vida, se você precisar, você já sabe o remédio. Uhum. Entendeu, meu filho? Sim. É o processo daquilo que você precisa aprender diante do caminho da vida, a superar os seus erros, a superar as suas dificuldades, com o que um dia o seu pai, incorporado pela radiação da consciência, deixou para você entender que tudo na vida, meu filho, quando se acredita, tem uma chave para se abrir uma porta. Mas a pessoa não pode estar com o seu capa preta do lado e se dizendo sou o capa preta, certo? Meu filho, não se existe dizer incorporação está do lado. A incorporação, ela entra no corpo. A consciência fica aberta. Fica. Os olhos ficam abertos, os ouvidos ficam abertos. Mas o corpo é manifestado pela uma energia verdadeira. Agora, quando se fala, a entidade chegou perto de mim, não teve incorporação, não teve radiação. A entidade só passou e foi embora. Entendeu, meu? Isso é... Pode falar. Aí quando a matéria faz falando assim, a entidade está aqui perto de mim, então não é radiação nem incorporação. A entidade está perto querendo dar algum aviso. Olha. É outra coisa totalmente diferente. Tá vendo? É aí que eu queria chegar. Então aí a pessoa sentiu um barravento, ou seja, aquela radiação da entidade e tudo, mas é ela que está ali. E pode até estar tendo telepatia entre a entidade. Mas isso é permitido, porque nós, entidades, falamos no cérebro da pessoa. Isso. Isso é permitido, mas não damos radiação nem incorporação. Tá lá. Nós damos presença de estar ali do lado. Sem irradiar, sem incorporar. Só passando para a corrente cerebral as coisas que nós estamos falando para que o médico possa falar. Entendi. Quando o senhor diz isso é permitido, o senhor não diz que não chama isso de incorporação e nem que o médium pode falar, eu sou o capa preta. Poxa, mas eu vou dizer para você, se isso não fosse permitido, como Jesus Cristo escutar o Pai dele? Tá lá, é permitido. É permitido, claro. Meu filho. Mas eu estou dizendo, não é permitido a pessoa falar que é a entidade. Não, agora a pessoa falar, eu sou, pelo conhecimento que você tem de ver as incorporações da entidade, você vai saber que ali não é a entidade, é a matéria. E a matéria que faz isso, ela está perdendo toda a força dela perante o espírito que ela carrega. Gastando crédito. Está perdendo toda a força e o valor. Você entendeu mesmo? É essa pessoa que eu gostaria de estar ouvindo agora, isso, e ela está ouvindo agora, seu Zé. Isso é presença, não é radiação nem incorporação. Dá um conselho para essa pessoa que está... Eu só posso dizer assim, que está jogando para bem longe tudo aquilo que Deus confiou que ela seria capaz de carregar. Ela está perdendo tudo aquilo que o Espírito teria de bom para entregar a ela sobre a sabedoria que tem. A pessoa que faz isso dizendo que é o Espírito não tem dignidade nenhuma de atuar em campo nenhum da espiritualidade. Os valores espirituais, só o espiritual tem assim a verdade para se colocar para fora e dizer, meu filho. A matéria que se acha capaz de dizer, carregar o nome de um Espírito, nunca foi capaz de carregar Espírito nenhum. Nossa. E se o médium, seu Zé, está ali fazendo de boa intenção, ele sentiu a energia que chegou, depois foi embora, e ele diz assim, bom, eu vou continuar dizendo que eu sou fulano de tal, porque daqui a pouco ele chega. Se ele é bom médium, ele não vai fazer nada disso. Oh. Porque desde o momento que ele fizer isso, ele está com a consciência plena que ele está sendo incorreto com aqueles mandamentos que foram dados para ele. Que são? Então ele é inverdadeiro. Então ele não é correto. Ele está zombando da própria energia espiritual que um dia Deus confiou dele carregar. Nossa. Mas fala um pouco, lembra a gente um pouco desses mandamentos que um dia foram dados para ele. Ô, meu filho, quando ele vai para dentro de uma obrigação espiritual, quando ele se faz desenvolvimento espiritual, é feito um juramento. Não brincar com a fé, não brincar com o nome em vão da espiritualidade, seja qual for o espírito. É mostrar a quem lhe procura ou a quem está ao seu redor a verdade daquilo que o Espírito determina que seja colocado no momento e na lua certa, como uma razão. Não é se criar ilusão e nem fantasia. Não é se mostrar poder que não tem chave nas mãos para se carregar. Quando nós falamos, nós nos colocamos a assumir aquilo que nós somos e verdadeiro daquilo que nós carregamos. Aquele que diz está incorporado sem estar, falso, mentiroso, é aquele que se coloca a dizer que tem mediunidade e poder sem nunca ter carregado ciência e consciência do que é o verdadeiro espírito. E você acha que tem pouco desse pelo Brasil? Tem muito, meu filho. Tem muitos espalhados pelo mundo achando que são verdades e razões e enganando multidões. Mas eles nunca esquecem de uma coisa. Acima dos olhos, só os olhos de Deus. Acima da cabeça de cada um está as mãos de Deus. E deles, a todos os momentos e a qualquer lugar e em todos os lugares, Deus irá cobrar. Se ele fez com boa intenção? Não existe boa intenção, meu filho. Você sendo incorreto com alguém que pela carência, pela necessidade, está acreditando. Não existe boa intenção. Oh, meu Deus. Quem nasceu para ser falso, não existe boa intenção. Se houvesse boa intenção, jamais iria se brincar com a pronúncia verdadeira do Espírito, ou o nome dele. O senhor sabe que tem casos que quase todas as trabalham desse jeito. O senhor sabe, né? Alguns podem até ser assim, por dizer assim, ah, eu não incorporo mesmo, mas eu sou inteligente, o problema dele eu resolvo de tiro de letra, para mim é fácil resolver. E aí eu fico fazendo isso de incorporado até que o meu Exu incorpora mesmo. Poxa, se o Exu já viu que o médium é capaz de carregar uma inverdade, uma mentira, uma falsidade, não vai ter tempo para aquele espírito, para aquele Exu, para aquela entidade incorporar. Porque o canal que o médium tinha merecimento e mérito de receber se é fechado, meu filho. A entidade vai para bem longe e a pessoa vai continuar enganando os outros, vivendo na ilusão. E até como se faz no teatro, a gente pode criar um personagem e ela ficar tão boa que fala até igualzinho aquela personagem, que é totalmente diferente da gente. Cada um carrega aquilo que acha, meu filho, que é capaz de carregar. Agora, irá ter um momento de se acertar sobre o justo e o justo Senhor que dá o direito de todas as coisas existirem. Muito bem. Então essa pessoa que está ouvindo a gente falou assim, bom, se o Senhor Zé disse que isso não é bom e eu tenho feito isso com a boa intenção, será que eu ainda não tenho... Não existe boa intenção. Já falei que não existe boa intenção naquele que mente para si próprio querendo enganar o outro que existe uma verdade sem essa verdade existir. É, realmente. É uma colocação que o Senhor faz partindo de um ponto... que o Senhor tem claro sobre a justiça divina. Não existe essas coisas, meu filho. Não existe. Estou tentando ser uma ação boa. Você está sendo falso com você, falso com quem está precisando, com quem Deus enviou no caminho, em busca de uma mão. Não existe isso. E se a proposta da pessoa fazer isso é esperar o desenvolvimento acontecer e a entidade chegar, e ele fala assim, bom, se eu for falando igual eu acho que a minha entidade fala na minha cabeça, eu vou estabelecendo uma sintonia com ela. Tudo aquilo que você cria como mentira faz você perder o elo que você tem com a entidade e a entidade se afastar embora. Vixe. E aquelas pessoas, seu Zé, que dizem assim, olha, o meu Exu falou aqui na minha cabeça. Meu filho, é diferente do preparo. Certo. Quando o Exu vem para falar, o encarnado, a pessoa falar, meu Exu falou aqui. A pessoa vai comprovar se aquilo que o Exu está falando é verdade. A pessoa vai fazer aquilo que o Exu está mandando. Se fizer e obter resultado, será verdade. Sim. Agora, fantasia não, ilusão não. Claro. Tá certo? Certo. E precisa do desenvolvimento. Todo médium para ter o canal, meu filho, de presença, de radiação e incorporação, precisa do desenvolvimento. E cultuar, né? Eu falei para você que eu peguei Rosinha lá no meio dos Pernambuco, não falei para você? Falou, sim, senhor. Brincando com o sabugo, não falei para você, meu filho? Sim, senhor. Então, quando eu cheguei até ela, eu estive presente a ela. Eu estive do lado dela. Depois foi que eu entrei no corpo dela. Entendeu, meu filho? Mas ela era pura, não tinha maldade, era uma criança. Sim. Agora, o ser maior, que diz ser maior, viver falando os erros, as mentiras, dizendo em nome do Espírito, aquele Espírito nunca vai ser favorável e nunca vai dar incorporação com ele. Isso. Porque igual o senhor falou, ali está muito ocupado para o senhor entrar. De mentira e de erros. De mentira aí? De erros. Eu, meu filho. Se eu sou um pai de santo, estou ouvindo isso agora. Fecho a casa? Meu filho, é assim. Toda verdade nunca é escutada. Toda verdade é ignorada. Isso. Quem vive na mentira nunca vai aceitar a verdade. Então vai continuar errando. Quem vive na mentira, o certo é errado. Porque a mentira dele é a verdade. Sim. Então minhas palavras não vão adiantar de nada. Deixo no julgamento das mãos poderosas que é de Deus. E se um filho está assim desorientado e acha que está fazendo isso, o senhor vai dizer, ele sabe, mas se ele acha que está errado, ele pode chamar o senhor e falar, seu Zé, venha me dar uma orientação. Poxa, ele chamar eu não, meu filho. Ele precisa se ajoelhar e conversar com Deus, pedir perdão e pedir a Deus, a ele a verdadeira orientação do caminho que ele deve seguir. Eu sei da minha, porque em Deus eu tenho fé. Aqueles que cometem os seus erros, não tem que pedir a entidade nenhuma antes de chegar ao Pai. Primeiro chegue a Ele. Peça a Ele o caminho e a força. E não erre mais para viver melhor. Isso inclui naturalmente as pessoas que vêm na internet, como é que é um ponto riscado, pega um pouco da sua imaginação, mistura ali e fala, olha, meu anjo, deu o ponto. Por isso que eu faço falador para meu filho. Os valores espirituais são a nascente da própria espiritualidade de cada um. Não é a ilusão daquilo que se cria. Aquilo que é ilusão que se cria nunca é verdade e nunca vai ser, meu filho. A entidade, quando vem na Terra, não precisa pegar ponto dali ou de lá ou de cá ou de lá. A entidade sabe riscar o seu próprio ponto e mostrar a sua própria firmeza. Aquele que faz isso, meu filho, nunca é capaz de carregar força e sabedoria nenhuma. Nenhuma, meu filho. O dizer estudar para crescer na espiritualidade é você confiar no que Deus lhe deu e deixar o que Deus lhe deu mostrar a sabedoria que tem e fazer de você a sabedoria que eles precisam para trabalhar com humildade, verdade, caridade e amor para quem precisa, sem enganação, sem mentira e sem falsidade. Ai, seu Zé, estamos chegando aqui no 10 minutos final. Mas essa hora, mas se a gente pudesse ficar o dia inteiro falando com o Senhor. Que assim seja, Deus louvado, né, meu filho? Deixo aqui minhas palavras, bem assentada e realizada nessa terra tão grande, de tantos adeptos a diferenças e diferentes religiões. Mas deixando em palavras de questões de dizer religiões, deixando em palavras, vou afirmando uma certeza, que na vida, ou sobre a vida, ou além da vida, Deus é único. É verdadeiro Pai que abraça todos com igualdade, com valor e com respeito. Não é divisão de religiões, não é dizer sou melhor, não é dizer minha casa é maior, não é dizer o meu culto é melhor que o seu. Quando se tem fé, quando se tem amor, quando se tem obediência, você pode estar debaixo de um pé de árvore rezando, Deus está lhe ouvindo. Você pode estar andando, Deus está lhe ouvindo. Você pode estar ali sozinho, em qualquer canto do mundo, Deus está lhe ouvindo. Porque Deus não quer religiões, Deus quer a fé agregada a Ele. Viu, meu filho? Meu filho fica assim. Ô, gente. Pá, como é que diz? Passado com seus anos. É, ué. Mas por quê, meu? Ah, porque parece, quando sai da sua boca, soa tão simples e tão possível e desejável de fazer isso na nossa vida, que às vezes não entendo por que que o povo se acha esperto fazendo diferente. Sabe por quê, minha filha? Porque existe uma coisa na Terra que se chama poder. E aquilo que se chama poder impregna a alma, o coração e a mente. E se perde o valor de uma simplicidade que poderia ser totalmente a criação de uma existência e de um mundo melhor para todos viverem melhor. Eu? Se perde. Se perde, porque enquanto o ser humano levar a arrogância e o poder de dizer que a religião que ele é se adepta é melhor que a outra, nunca ele vai conhecer os verdadeiros elementos da palavra de Deus. Nunca. Porque Deus não deixou para ser criado o julgamento. Deus diz, não importa onde vai, o que importa é que leve a certeza que em mim tens fé. Então, cada um nasceu para ter o seu segmento, cada um nasceu para ter a sua religião. Só falta no mundo a verdade, o amor e a certeza que o único Pai que criou todos dão direito a cada um escolher a sua morada e respeitar a morada do outro. Viu? Que mais, meu filho, quer dizer depois dessa nossa longa conversa? Oh, meu pai querido, seu Zé Pelintra, tão grato, Joazinho José Pelintra, que o Senhor aí siga nos abençoando, abençoando o trabalho do diabo com os espíritos. Eu carrego aqui sempre que o Senhor ensinou a gente, né, sempre carregar uma guia, na verdade, aonde for, aonde entrar, não se esquecer, não é verdade? Não sei se o Senhor quer cruzar de novo. Poxa, vem aqui, vai eu. E eu carrego comigo, para onde eu vou, eu levo tudo esse carinho que o Senhor tem por esse trabalho da minha pessoa, como meu padrinho, sabe? Mas que através de mim, do meu trabalho, também a sua luz chegue a essas pessoas, seu Zé, que estão nos acompanhando, que estão assistindo, que também apreciam o Senhor muito. Eu deixo minha bênção, minha benção, para todos aqueles que são adeptos à existência da vida religiosa. Não importa a sua crença, mas de alguma maneira há de conhecer a palavra de um e a palavra do outro. Entre as palavras que se cruzam, entre as religiões que se formam, Deus está na frente. Os valores do respeito é a sustentação e a força que a humanidade precisa para viver melhor nesse mundo. Enquanto houver essa desobediência, a alegria de se viver ainda vai ser curta. A conquista de se obter ainda vai ser curta. Quando você entender que antes de você julgar, você precisa aprender a conhecer, você precisa entender que os direitos da liberdade ao caminho da vida foi dado para todos. Quando cada um entender que existe um espírito dentro de um corpo carnal e esse corpo deixa de se movimentar quando o espírito sai, irá ter o entendimento para o mundo viver melhor sem guerra, sem fome, sem sede, sem um agredir o outro. Quando entender que o mesmo Pai que criou você, criou todos os outros. Todos os outros têm o mesmo direito que você. Por isso, não se questione, não agrida a religião do outro. Não veja o outro como menor que você, ou você menor que o outro. Entenda que na vida a qual Deus deu direito a todos, todos são iguais e têm o direito de seguir o que o coração pede. Essas são as minhas palavras. Graças a Deus, graças a Deus. É uma satisfação enorme, seu Zé. Que Deus siga nos abençoando, sempre com maiores oportunidades de cultivar a alegria de ser útil. Cultivar, meu filho, a alegria de ser útil é você entender que na sua simplicidade, nas suas conquistas, nos seus ganhos, você nunca esquece daquele que lhe deu a vida, que é Deus. Salve, seu Zé. Deu, meu filho? Oh, meu pai. Que nosso Senhor do Bom Fim, Nossa Senhora das Candeias, abençoe essa casa, abençoe vocês, dê muita paz e muita luz. Que nos caminhos da vida de todos para todos, Deus esteja com a mão sobre todos. Que o pão seja a compartilha da mesa de todos. Que a oração seja a compartilha da luz da alma de todos. Que a liberdade seja o direito de todos seguir aquilo que o coração pede. Que Deus adiante, Pai a guia, que acompanha a todos neste mundo, Deus e a Virgem Maria, que dos altos, dos altos, dos altos do céu, a luz divina das mãos de Deus clareie a terra, para que na terra todos os filhos possam ter amor uns pelos outros e respeito sobre a religião de um com o outro. Salve, seu Zé, graças a Deus. É isso, Zé, vou lhe dar uma palavra. Mas olha, foi aqui, meu filho. Que essa guia lhe proteja, lhe guarde, em nome de Ogum, em nome do seu Antônio Ferraz de Barneiro, meu filho. Que Deus lhe abençoe, seus bons e a boa, né, minha filha? Muito obrigado, você. Meu filho, Deus abençoe. Eu espero que minha palavra ajude o seu trabalho. Sim, Senhor, sempre ajudou. Porque eu só estou fazendo este trabalho para lhe ajudar. Oh, eu? Gratidão. A você mostrar para o mundo. Que o mundo dos espíritos, as palavras do espírito, não é lado obscuro ou negro no imaginário daqueles que não conhecem. Mas é a verdade de uma luz que Deus deixou no mundo para ser respeitada. Que Deus ilumine e proteja. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Que a força da Jurema, a ciência da Jurema Sagrada, seja dada pelas ervas a cura que vocês precisam tirar. Graças a Deus, seu Zé. Graças a Deus, né, meu filho? Que fique boas lembranças guardadas no seu coração, no seu pensamento, na sua vida. Certo. De Antônio Ferraz de Juazeiro. Sim. Que as palavras não sejam só palavras, mas sejam luz e caridades infinitas no mundo de vocês. Salve, seu Zé. Graças a Deus. Como é bom quando a gente trabalha direito, se esforça, a gente sempre tem um espírito para nos ajudar, né? Poxa, não é assim, meu filho. Quando se trabalha com amor, com valor e respeito, Deus põe a estrela de luz sempre num bom lugar para encontrar quem faz com amor. Eu? Tá certo. Salve a força de todo o astral, salve a força de todos os elementos. De toda a força maior desta casa. Deus adiante, Pai na guia, que esteja nessa casa a bênção de Deus da vida. Com Deus eu vim, com Deus eu me vou. Com a graça de Deus, com a graça de nosso Senhor. Que a estrela guia seja a guia do elemento da paz, do amor e da verdade. Que a luz seja a esperança. Que as mãos da bênção seja a caridade para tirar as perturbações e dar o alívio do sofrimento. Portas que estão fechadas, portas que se abrem. Caminhos que estão estreitos, caminhos que se alargam. Para que todos os filhos de Deus tenham a permissão de colher e semear o pão de cada dia. Que meu Padre Cícero, meu Juazeiro, abençoe a todos e abençoe essa casa. A Virgem Maria Imaculada da Conceição, que Nossa Senhora do Desterro, desterrai da vida de todos, presentes e ausentes, todos aqui. Vem como perturbação, como mal, como sofrimento, como doença. Ó Deus divino, Pai da criação, aqui nesse mundo me coloca, para que eu possa ser a palavra e ajuda a quem me procura. Que vós abençoe vossos filhos em todas as caminhadas da vida. Que Deus os abençoe até a luz que Deus me envia novamente nessa terra. Graças a Deus. Salve, Senhor Zé, salve, sua força, salve, sua luz, sua bênção. Pronto, filho. Pai Silvio de Oxóssi? Não, Jefferson. Tudo bem? Estou, filho. Como que o senhor está se sentindo agora? Estou bem, graças a Deus, né? A entidade nos deixa confortado, nos abençoa. Uma energia como se eu estivesse dormindo horas e horas e horas. Né? Isso é importante, graças a Deus, a gente tem a companhia desses bons espíritos, né? E seu Antônio Ferraz, seu Zé, é um espírito que é muito bem recebido dentro da nossa casa, com a razão, com a verdade dele, com as palavras dele, que tem um fundamento muito grande para todos nós. E eu espero que esse trabalho que foi feito hoje dentro do templo do Caboclo Taiguara, com o seu Antônio Ferraz do Juazeiro, dê força e esclarecimento a todos os nossos irmãos, umbandista, a todos aqueles que não conhecem a nossa religião, mas acabam tendo curiosidade, que possa aí ter condição de entender um pouquinho aquilo que seu Antônio veio fazer e deixar aqui na Terra. Isso é muito importante. Né? Parece que eu dormi horas e horas e horas e estou voltando devagarzinho ao normal da natureza carnal. Né? Mas é muito bom. Quando a gente cria a certeza que Deus nos deu o direito de ter espíritos tão elevados como essa entidade, nós agradecemos muito. Por isso que as pessoas sempre dizem, Pai Silvio, é tão bom estar na sua casa, é tão bom vir aqui, a gente sente uma paz tão grande aqui dentro. Eu sempre digo, porque ela foi levantada pelas mãos de Deus e dada aos espíritos, para que os espíritos pudessem trabalhar através do canal material que são os encarnados. Mas que seu Zé nos abençoe, nos proteja e dê o direito para que o conhecimento seja ofertado para todos deste mundo. Viu? E eu agradeço mais uma vez você confiar no nosso trabalho. Sim. E estar aqui mais uma vez dentro da nossa casa. Nossa. Tem uma pergunta que enviaram, até vou fazer, de como que o senhor se sente, que isso não acontece todo dia, quando o senhor encontra um médium que também trabalha com uma entidade que se manifesta no seu oráculo espiritual. Uma vez eu fui fazer um rito dentro da mata com a minha madrinha da Umbanda, e eu estava descendo na cachoeira e uma entidade me chamou. E eu falei para a minha madrinha, aquela entidade está me chamando, eu vou chegar lá para ver o que ele quer falar comigo. Pela clarividência. Quando eu cheguei lá, ele falou para mim assim, você não está me conhecendo? Aí ele falou, eu sou o mesmo espírito que trabalha com você. Me deu o nome dele e me deu um forte abraço. Há uns 4 anos atrás eu estive numa casa muito acentrada de energia espiritual, em uma casa muito forte aqui dentro de São Paulo. E chegando lá, fiquei no meu cantinho quietinho, aí o guardião da casa incorporou, que leva o mesmo nome do meu guardião, até isso. O dono da casa não sabia, e quando seu capa preta chegou, ele me chamou de canto e começou a falar coisas que só eu e ele sabia que ele tinha feito dentro da minha casa. Então se criou um elo muito forte entre eu e esse pai de santo, e a gente tem amizade hoje, e sempre quando eu posso eu vou lá nessa casa receber o abraço do seu capa preta. Então é gratificante, né? O espírito não é de ninguém, seu capa não é meu, seu capa escolhe os médios a qual ele trabalha. Uhum. Seu Zé é a mesma coisa, o pai Miguel é a mesma coisa. A gente só precisa respeitar tudo isso. Né? Eu não tenho egoísmo de dizer que nenhum espírito pertence a minha. Sim. O espírito pertence ao universo que Deus criou e ele vai para onde Deus manda, ordena. Uhum. E a gente que carrega uma entidade quando encontra ela no corpo de uma outra pessoa, e sendo verdadeiro e mostrar coisas que a gente vivenciou com essa entidade, é realmente muito gratificante viver nesse mundo como um espírita. É muito, muito gratificante mesmo. Graças a Deus. Muito obrigado mais uma vez por intermediar um diálogo com os espíritos. Axé, força, luz, caminho, prosperidade, todas as energias de luz, de bons espíritos estejam com você, comigo, com a minha cambona e todos os filhos da minha casa.